sou sócio e vou ao estádio. Estamos chegando com o Pretinho Básico ao vivo para todo o sul do Brasil, pela grande rede Atlântida de rádios. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua parceria, preferência pelo Pretinho Básico. Chegamos com Coca-Cola. Torcer é a maior felicidade. Nova Skin, um cervejão. Se beber, não dirija. As melhores ofertas da Vivo estão na Colombo. Você pode e você merece. Panvel, você sempre bem. E os amiguinhos do Pretinho também. Que beleza! Marcos Pires, Everton Cunha, falar o nome dele é complicado, né? Maurício muito grande. Amaral. É muda difícil. Tudo, né? Pode ser o Amaral, então. Pode ser o Amaral. Tenho duas constatações a partir desta cantoria que nós fazemos no início do programa. Primeira. Tu é o mais animado de todos. Segunda, mais alto. Tá, vamos a três sim, constatações, sim, então. É, primeira, nós ficamos muito mais energizados. É e o programa fica muito mais legal. Segunda fica constatação. Tem que ter preparo físico pra cantar essa musiquinha. Tem que ter. Porque que ter é só fôlego. No diafragma a respiração. Tem que ter fôlego, vai, é, vem, vai, vai, vem, vai, vem. É que a gente imprime um ritmo mais forte. É né? Verdade, é verdade. O cara da tuba caiu. O cara da tuba tocou em ritmo frenético, cara da tuba. Ritmo frenético começa esta segunda-feira, 17 de outubro, aliás, esta tarde de segunda-feira, 17 de outubro de 2011. É elétrico o dia hoje, porque hoje é dia do eletricista, rapaz. Tô ligado, eletricista. Parabéns a você que é eletricista e leva aí energia elétrica aos lares. Faz o fio terra no colega, Não, colega não. Queridos, acabou a greve dos bancários. Que beleza! Os bancos retomam as atividades hoje. Essa foi a maior greve dos bancários dos últimos 20 anos. Olha, eu ia dizer que desde que eu era bancário, que eu fui um dia... Servia cafezinho lá no Banco do Brasil. Não, eu trabalhava em arquivos. Uma coisa... Arquivo confidencial. Uma coisa legal de fazer. Arquivo morto. Eu trabalhei em banco também, trabalhei no arquivo morto do Bradesco. Eu trabalhava no arquivo da Cassex, da Carteira de Comércio Exterior. Coisa chique. Eu, graças a Deus, nunca trabalhei em banco. Eu tinha um amigo que trabalhou no banco. E aí ele chegava cedo, ele limpava o estacionamento do banco. Ele pegava a mangueira e limpava, assim, às vezes tinha cocô humano. Ele não trabalhou num banco daí, né, cara? Não, ele trabalhava. O próprio arquivo morto é funerária, né, cara? Funerária é ruim, Aí deve ser ruim, né? Mas sabe que um cara que era colega na época de Banco do Brasil era o Zé Natalio, do Papas da Língua. Ah, né? É? O Zé, vários outros músicos, que ele fazia? Assim, aqui de Porto Alegre. O Zé baixo. Também era a mesma função que eu, era menor auxiliar. Menor aprendiz. Menor aprendiz, era uma coisa assim. Tá, bom, continuando bancário, aqui na greve dos bancos, os bancários ficaram parados por 21 dias e eles aceitaram um reajuste de 9% em seus salários. O piso salarial para bancários que exercem função de caixa passa para 1.900 para jornadas de 6 horas. Para a função de escriturário, o piso salarial passa para 1.400. Tá, vou querer ser caixa. Que é pouco ainda, hein, meu? É pouco, né, cara? Tem que fazer mais greve. Voltou aí. Tudo hoje, então? E ali, voltou hoje. Mas aliás, é pouca bancos? Também essa diferença de função, né? Porque o caixa me parece que tem que estar muito mais preparado, tem muito mais responsabilidade do que um mas escriturário. Mas tem cada vez menos caixa, né, cara? Cada vez mais é eletrônico, também. Né? É verdade. Ei, todos os bancos voltaram. Os privados já voltaram e os públicos vão votar hoje à tarde. Hoje à tarde. Amanhã, né? Vamos amanhã. Obras no elevado Rita Maria, aqui em Floripa, causam congestionamento no acesso à ilha. Agentes da Guarda Municipal estão no local para orientar os motoristas. O elevado Rita Maria deve ser entregue em dezembro, segundo a previsão da prefeitura. Tirou! Não, diz que tá andando rápido mesmo. A gente passou por lá e tá indo bem, tá indo rápido. Tá indo bem, tá indo bem, sim. A gente passou por lá, então. Não, mas é verdade, tá indo bem. BR-376 está bloqueada na divisa do Paraná com Santa Catarina. Uma carreta tombou no quilômetro 677 e causa fila de 2 quilômetros para quem segue do Paraná descendo o país para Santa Catarina. Não há previsão para liberar a rodovia. Ainda bem, né? Quanto mais tempo os paranaenses demorarem para chegar em Santa Catarina, melhor para os catarinenses. Grande abraço à comunidade curitibana. Acho que é melhor para o estado de Santa Catarina. Uma massa de ar frio e seco garante um começo de semana com tempo firme, temperaturas amenas e pequena quantidade de nuvens. Por isso, o sol predomina em grande parte do sul do Brasil. Tá massa, como tá prego demais esse clima, né, cara? Demais é esse clima. Friozinho tá de manhã. A estação é a melhor que existe. Friozinho, né, de tarde, aliás, friozinho de noite e na tarde uma temperatura agradável. Vai, chega até 28, tá ótimo. Tá ótimo. Não baixa de... Tá lindo. A massa polar, hein, Paulo? Deve ser assim sempre, né? Festa da vida, né, cara? Tudo por causa da massa, né, Magnata? Querem acabar com a massa, né, Paulo? Querem acabar com a massa. Sem saber a nossa opinião. Quem eles pensam que são, né? É isso aí. Pelé visita a região afetada por tsunami no Japão. É burro. Ele distribuiu autógrafos e bolas de futebol e entregou doações de empresas brasileiras. O Pelé tá visitando o Japão para promover a Copa do Mundo de 2014. Olha só. Que a princípio será disputada no Brasil. O que tu foi fazer lá, Pelé? Eu fui lá promover a Copa do Mundo. Ah, legal, Pelé. Divulgar. E por que no lugar do tsunami lá, ó, Pelé? Canta das criancinhas. Canta das criancinhas. Canta pra nós aí, cara. Eu tô um pouco rouco. Falar japonês que deixa rouco. Ai, cara, eram estes os destaques comentados, do pouco comentados, é verdade. Vamos comentar agora os destaques do Mundo Cão. Uma americana foi presa depois de bater o carro 5 vezes num prédio onde o ex-marido mora. É verdade, ela não sabia engatar ré. Bateu 1, 2, 3, 4, 5 vezes ela em Lake Walls, na Flórida. Cala tua boca, Marcelino, porra. É verdade. Pô, falei até palavrão aqui em rede nacional. Lá na capital do Catar, que falou. Doha. Em Doha aconteceu esse caso aqui. Se tu puder ficar quieto, eu agradeço. Vou ficar quieto, Marcelo. Vou lá em Doha tem muito ex-marido. Hunter Butler, que é escorregadia como manteiga, teria gritado para o ex-marido que ela ainda o amava. É verdade. Temos o áudio. É verdade. I still love you! Novamente, 5 vezes. I still love you! Bateu o carro mais uma vez, I still love you! Já acabou. Quarta vez. I still love you! E mais uma vez, pra quinta vez. I still love you! 5 vezes bateu o carro gritando. I still love you! Que mala! É a mulher famosa psicopata. A mulher foi presa. Outra mulher. A outra mulher. Outra psicopata. Só ela. Outra mulher doida. Mulher presa. É que a mulher pra se tornar uma psicopata é questão de segundos, né? Tem que nascer. É verdade. Basta nascer. Mulher pra virar psicopata só precisa nascer. É verdade. Não, e encontrar um louco no caminho. Não, é verdade. Tem que encontrar um louco no caminho. Ajuda. Eu acho que a mulher nasce normal. Não, no momento que ela casa, ela vira psicopata. Não, é casa. Não precisa nem casar. Ela se junta. Tem duas formas de saber se uma mulher é psicopata. Primeiro, o teste do pezinho. Nasceu, tá viva? É verdade. Tá viva. É, pode dizer. É. Segunda, tem uma faca na mão e olha pra você com ódio e os dentes aparecendo. É verdade. É psicopata também. É verdade. Mas é mais certo a primeira opção. É verdade. Outra dica que eu dou pra saber se a mulher tá mentindo. É ver se o lábio dela tá se mexendo e saindo som da boca. É verdade. Uma mulher foi presa por atacar namorado porque ele se negou a comprar cerveja. Ah, isso, olha aí, ó, viu? Foi lá no Novo México. Ah, lá no Novo México tem muito cara que se nega. Alexia Rodrigues feriu o namorado no braço com uma faca. Um facão. É louca. E diz: não vai comprar cerveja. Os teres não vai comprar cerveja? Comprar cervejinha. Temos o áudio. Temos o áudio. É verdade. Ela caiu o áudio. Você não vai comprar cerveja? Muito parecido o áudio com a mulher que bateu o carro. Parece que gritava outra coisa. Gritava... I still love you! E um americano foi preso por roubar esterco de vaca de uma fazenda. Ele pretendia usar o esterco pra cultivar cogumelos alucinógenos. É verdade, Magnata. Sabe que o esterco é muito bom pra adubar, né? É verdade. Bom pra adubar, Magnata. O boizebu, né? É verdade. Boizebu. Produz um chá, o famoso chá de cogumelo. É verdade. O que é o chá de cogumelo? É verdade. O chá de cogumelo é uma aguinha que sai do shiitake. Você que gosta de shiitake japonês... É verdade. Eles pegam a aguinha, os japoneses, e transformam num chá doidaço. A pessoa fica doidaça. É verdade. Com o olhinho pequenininho. Sabe qual é a primeira coisa que ela faz? A pessoa doidaça... O quê? Fica com o olho vermelho. Ah, para. Toma é verdade. Toma um chá de cogumelo da água do shiitake. É verdade. Cogumelo. É como cogumelo. É como os famosos traficas chamam o chá de cogumelo. É verdade. Os traficas são aqueles caras que ficam na beira do colégio. É verdade. E dizem o quê quando te abordam? E pegam a bola. Quando a bola sai da quadra, são conhecidos como os traficas. São os caras que devolvem a bola devolvem a bola, né? Ou não. Como é que eles se cumprimentam, Marcelo? E aí, meu irmão, qual é que é? Assim, esse é o famoso linguajar dos traficantes. É verdade. Fiquem ligados, pais. O cogumelo está na moda, hein? É verdade. O cogumelo está na moda. Cuidado com a sua. Cuidar com a bola recheada. Obrigado, também. Marcelo. Obrigado, Marcelinho. 1:12. E aí, Mr. P? Beijo pra Lu, abraço pro Leonardo. Pediram pra saudar agora eles aqui. E também pra todos que tiveram em Atlântida. Falar agora já, Maurício. De cara pra já. Manda aí, né? Praia de Atlântida, Tramandaí, Litoral Norte. Todos que estiveram lá. Na Oeste. Isso. Picada Café também. Fomos recebidos com muito carinho. Isso, também, e aí foi na sexta. É verdade. Sexta, Picada Café, sábado, Litoral Norte. Perfeito. Beijo pra todos. Valeu, galera do PB, um grande abraço pra todo mundo. Meu nome é Leandro, manda um pode ficar tranquilo pra minha esposa, Aline Becker. Aline Becker. E uma... A velha, minha velha. Pra minha sogra, Lena de Esteio. Tô mandando aqui algumas frases que todo homem sonha em ouvir, mas a sua mulher nunca vai falar. Ah, meu. Estou indo embora. Né? Pode ser, essa é uma dessas. Pô, que isso, cara. Amor, tem comida demais em casa, vamos levar só cerveja. Olha, eu acho que isso deveria passar a noite com teus amigos. Tu merece isso de vez em quando. Não, nunca vou dizer. Vem, querido. Ligeiro, ligeiro. Olha aqui, espia na janela. A vizinha tá de calcinha de novo. Quer ouvir isso? Casa com o homem, né? Escuta, por que tu não esquece essa história de Dia dos Namorados? Como uma coisa pra ti. Tu tá precisando. Tudo bem. Amor, vamos assinar a Playboy? Olha aqui, ó. Amor, o pessoal do escritório te ligou do boteco já 3 vezes. É pra ti, tá lá daqui a 10 minutos. Não te atrasa, não te atrasa. Ai, esse teu bafo de cachaça me deixa louca. É coisa desagradável, bafo de cana, né, cara? Eu gosto. Nunca vou falar contra o álcool. Tudo que tem respeito ao álcool, a favor, eu sou. O melhor que eu... Até do carro, álcool. Tudo. Até o carro. Um bafinho de álcool, cara. Coisa tá mais louco, boa. Cara. Você já tá sabe louco. Que a pessoa tá descontraída. Danado, bafinho de álcool. Tá louco. Sabe que em casa de bebum, álcool gel é pra ter, né? E finalmente a última. Dinheiro, amor? Pra quê? Eu quero teu amor. Isso eu acredito que elas digam, meu. Bonito. Isso eu acredito. Pode ser. E aí, Harry Potter? Boa tarde, galera do PB. Segue uma cantada. Cantada do Potter! Apoio! Lâmpadas Odete! A cada 6 lâmpadas, 1 soquete! Oba! Leandro Pimenta, de Porto Alegre, manda. Outro Leandro? Pimenta, grande Pimenta. Outro Leandro. Chega nela e fala assim, ó. Deixa eu te chamar de McDonald's e me serve o teu McLunch. É boa. Big Mac. É boa, essa aí pega a gente. Aliás, foi muito bem a cantada do Potter em Picada Café e também lá na Oeste, né? Na Oeste não teve. Não teve? Tu imaginou isso mas aí. Mas em Picada Café foi um sucesso. Foi sucesso. A gente foi lá em Picada Café, na Feira do Livro, né? Certo. E aí a gente tava fazendo fatos do dia, a gente não sabia quem era o Heriberto Leão. Aí o Maurício foi lá na plateia e perguntou quem é o Heriberto Leão. Ah, pá, muita gente sabia, explicaram pra gente quem é o Heriberto Leão. Aí o Porã perguntou, e quem escreveu Crime e Castigo? E aí, o mais legal. Numa feira do livro. Mas o mais legal da feira do livro é que tinha mais gente na fila do capeta do que comprando o livro. Tinha uma barraquinha de capeta. Cachacinha, sabe? Mas foi muito legal. Ah, legal, cara. Legal. Isso aí, pô. É, parabéns à Picada Café. Mas tava uma cidade. Muito legal. Quantos habitantes tem Picada Café, cara? Dois. Dois. Porque não. Todo mundo dizia que não, não era de Picada Café. Não, não, sou do lado. Nova Petrópolis. É, Presidente Lucena. Foi muito legal. Mas impressionante a quantidade de pessoas que aquela hora da noite tava numa feira do livro. E uma cidade que a gente sabe que é pequena, mas tava espetacular, uma baita organização. Esperamos voltar o ano que vem. Isso aí. Demais. E um abraço também pro... Pô, pro nosso amigo Paulo, cara, do Coca-Cola Shoes, os tênis Coca-Cola. Ah. A fábrica do tênis da Coca-Cola é em Picada Café. Ah, é? É. Aí ele teve lá, nos brindou com o mais novo lançamento da Coca-Cola. É demais. Muito beijo pra Gabriela, que organizou o camarim. Que é o carinho que as pessoas têm conosco, né, cara? Muito legal. Muitas vezes um carinho excessivo, fica até constrangido e tal, mas é legal igual. É. Né? É, não. Pois é. Beijo na boca é meio complicado. Opa! Mas uma mão na bunda vai, né? Vai, meu compadre! Fala, galera do Pretinho, curto vocês desde o começo. Tô mandando uma contribuição. Cauê Ruiz, lá de Arroio dos Ratos. Cauê! Lá dos Ratos. Os caras... do mouse, como diz um amigo meu. Não, a gente... Eu tinha casa ali no Guaibinha e quando os caras iam comprar alguma coisa... Não, compra no rato. É, que é o Guaibinha? Guaibinha é o Guaíba Country Club, que é um clube ali dentro. Né? Abraço pra... É outro nível, né? Guaibinha. Mas eu não tenho mais casa lá. Tu sabe que o troço é fino quando ele é grandão e os grandão que frequentam dá uma diminuição. Guaibinha. Que nem aquele clubinho que a gente vai ali perto do Iguatemi jogar golfe, o cantrizinho. Isso aí! Clubinho Gaúcha, Zé Nora. Legal, Neto. E ele é bom ver a tua humildade, Neto. E ele não dá muita dica, assim, que ele não quer constranger. É isso, né? É tipo carro, o cara compra um carro lá, caro, né? Aí eu chego pro amigo assim, isso aí, cara, deu uma barbada isso aí. É. Peguei de barbada. Imaginar isso aí que deu. Cara, envergonhado, sorte. Que era um carro de era do leilão. Pela lei 60. Comprei o carro da viúva. Eu e o cara assim, pô, que carrão, hein, cara? Aí tu para e... Isso aí, o pai me deu a metade. É. E a outra eu tô devendo. Barbadinha. Tô até aqui. Lembro da história de um camarada meu que não por inveja, mas porque ele é assim mesmo. Ele é humorista nas horas vagas, assim. E aí, um camarada nosso comprou um carro, um Alfa Romeo 164, daqueles antigão e tal. Ainda, não, mas na época lá e tal. Daí o dono do carro tava se exibindo com o capô aberto, mostrando o motorão e tal. Daí chega esse nosso parceiro. O parceiro olha, pá, que nave, hein? 24 válvulas? E o cara, não, 16 válvulas. Tá, beleza. A gente fez isso por aí, cara. Era eu e tu, né, Neto? Eu e o Pedro, as maneiras chegamos no estacionamento, porão com carro novo, nós chegamos, porão carro novo, hein, massa. Banco de couro? Ah, não tem. Teto solar, vem na série, né? Automático. Mas o porão falou, cada vez que eu falar uma coisa... Ele foi diminuindo, aos pouquinhos, foi emagrecendo. Mas o teto solar não precisa. ABS, né, cara? ABS, airbag, pá, completão, parceiro. Ah, show de bola. Aí saímos bem quietinho. E não, deixou o cara ali, frustrado com o seu carro novo. Aí eu peguei e virei pra ele, vamos tomar no... Uma semana de carro novo. Justo contigo, né, Porã? Que não precisa quase de elogio, Te amo, Porazinho. O Cauã mandou aqui, então, lá de Arroio dos Ratos, dizendo o seguinte, tem coisa que não dá pra explicar, né, querido? A esposa do nego velho tava grávida, ficou com o desejo de tomar leite de cabra. Aí chamou o nego velho e disse, vai lá e consegue o leite de cabra, meu amor. Meu Deus. O nego velho correndo, comprou uma cabra. Comprou. Todo dia de manhã, bem cedo, ele ia lá pra tirar o leite de cabra pra esposa. E só dizia assim, tem coisa que não dá pra explicar, né, querido? Certo dia o nego velho foi tirar leite de cabra de novo, quando o caneco tava quase cheio, a cabra deu um bico no caneco e virou. Ah, não. O nego velho olhou assim, o leite todo caindo pra dentro da grama, assim, ele olhou e disse, mas querido, tem troço que não tem como explicar. Aí o nego velho amarrou a perna da cabra no pé da mesa, quando o caneco tava quase cheio, ele deu um chute com a outra perna. Ah, não. Virou tudo de novo, ele deu uma olhada bem nos olhos da cabra, assim, né, querido, e olhou e disse, é que tem coisa que não tem como explicar, né? O nego velho saiu atrás com uma corda. Pegou a corda, amarrou a outra perna da cabra, que ficou com as pernas arregaçadas ali. Quando tava quase o caneco na boquinha, a cabra vem com o rabo e plef! Derrubou tudo de novo. Ele olhou de novo pra cabra e disse, tem coisa que não tem como explicar. Ah, amarrou o rabo. Aí o gaúcho, sem ter nada mais, pegou a corda, tirou a guaiaca pra amarrar o rabo da cabra no lustre, né? Levantou. Lá em cima. Tirou a guaiaca. Quando ele tá apontando lá em cima, que ele segurou o rabo da vaca lá em cima, caiu as calças dele. Puta, cara. E a mulher entrou bem na hora. Ah, não, e olhou o nego velho sem calça, com a cabra, com as duas pernas amarradas, uma pro lado, outra pro outro, ah, rabo, ah, e o rabo esticado, cara, pra cima, e ela olhou, e aí? E a gente tem coisa que não, não tem dá, como explicar. Aí é que nem aquele cara que foi pego no ato, foi pego no ato, ele, sua amante, foi pego no ato pela sua mulher. Lamentável. E ele olhou pra mulher e perguntou: tu vai acreditar no que tu tá vendo ou no que eu tô te dizendo? Nunca o cara tá com a mulher dele no ato. Sempre é amante. Tá, um amigo meu teve duas vezes com a mulher dele no ato e engravidou as duas vezes. Mas que coisa. Fala por ti, né? Um amigo meu teve duas vezes, casado há 8 anos, teve com a mulher duas vezes no ato e engravidou as duas vezes. Esse aí é o famoso tiro certeiro. É verdade. Esse é o máquina. É uma máquina. Tiro certeiro, meu irmão, Chico Sainz. É? O marido chega em casa espumando. Isso é uma piada? É uma piada velha. Piada velha do Porão! Indústria têxtil Ticato! Use Ticato no banho, Ticato na mesa e Ticato na cama! Boa. Muito bem, muito bem. Essa piada aqui vai pra Juliane da Maxim, também pra... aqui, revisão, ó, pro Jonathan. Pro Jonathan, que lava os carros lá na Maxim, também. Pô, lava os nossos querido, carros, é quando verdade, a gente leva lá, né? É verdade, é querido, verdade. Tá sempre ouvindo o Pretinho. Nossos, teu, meu e do KG, né? Exatamente. Somos os únicos da mesa aqui que tem Peugeot, os outros, verdade, coitados, não tem Peugeot. E aí também pra duas Amandas. Mas duas Amandas. O sistema de ônibus tá legal em Porto Alegre. Uma Camila, uma Carolina da Medicina da Unisc, lá de Santa Cruz, que eu estive na Oktober. Tá ótimo. E agora a piada velha, Porã. Vai na piada velha agora, Porã. É que abraço atrasado, a gente tem que pagar. Abraços velhos do Porã. Aí o marido chega em casa espumando de raiva. Ai, o que aconteceu, querido? Por que você está tão nervoso? Ah, é que sem querer eu dei uma fechada num cara no trânsito. Ai, deixa pra lá, isso acontece a todo instante, querido. Mas ele me chamou de corno. Ai, ai, então ele te conhece. Ai, ai, ai, ai, ai. Fala aí, Maurício Amaral. Ô, meu, se bateu uma fome, a dica é entrar agora no desejomania.com.br. Tem umas pastas lá do Pastifício Antoniazzi, que inclusive é a gente foi presenteado. Opa, com essas pastas. De primeiríssima comi ontem, qualidade. Comi ontem, muito bom, velho. Muito rondelli, assim. Isso, exatamente. Demais, hein? Então entra lá, desejomania.com.br, tem uma oferta no ar agora lá pra você, ouvinte do Pretinho. Muito bem, cara, por falar em promoção, por falar em dica, por falar em coisa bacana, Atlântida tá levando dois ouvintes, na verdade tá levando um ouvinte e seu acompanhante pra Nova York pra assistir ao show do Foo Fighters. O que é isso? No Madison Square Garden. Pra participar, a galera tem que ficar ligada na programação da Atlântida e anotar todas as vezes que escutar o novo som da banda Foo Fighters, chamado Walk. É o novo som do Foo Fighters tocando aqui na Atlântida. E depois, no dia 2 de novembro, tem que ouvir a rádio até o dia 1 de novembro, todas as horas, todos os minutos do dia, pra anotar quantas vezes e quais vezes escutou a música nova do Foo Fighters. Daí no dia 2, o primeiro ouvinte a mandar pro e-mail promo@atlantida.com.br a maior quantidade de datas e horários corretos vai tá indo pra Nova York a pé, né? Vai com a pé. Seu acompanhante. Vai com tudo pago, a irmão. Pé, vai que tem a ver com a música, pé. Walk, né? Vai andando. Vai de aviãozinho com tudo pago, rapaz. O show é dia 13 de novembro no Madison Square Garden. Mas atenção, tem um detalhe importante pra participar da promoção. Tem que ser maior de 18 anos e ter visto e passaporte válidos por 6 meses após a data do show. Opa! Visto pra entrar nos Estados Unidos e passaporte válidos por 6 meses após a data do show. No site da Atlântida, atlântida.com.br, tem todo o regulamento. Dá uma olhada lá. Tem até acompanhante pra ir. Que é muito legal. Tem acompanhante pra ir? Tranquilo. É mesmo, cara? Mas infelizmente é funcionário. Funcionários não participam. É, uma pena. I am the best man to... I don't think so. Era essa a barbada que eu tinha pra dar pra nossa audiência. Entra lá no site da Atlântida e confere tudo mais que a gente tem pra te oferecer. Manda aí, Mr. P. Mano, tecnologia que já fizeram parte da vida de cada um, será que lembra disso? Disquete. Se você teve a oportunidade de utilizar esses dispositivos, sabe bem o que era ter que utilizar 20 disquetes. Caraca, pra instalar num jogo. É a coisa do futuro, né, gente? Cara. É a coisa do futuro. A minha faculdade foi em disquete. Ah, pior. Ele não voltou o vinil? Vai voltar o disquete. É, tomara que não. Outra coisa que pode voltar, Almir, o Walkman. Walkman. Apesar de ser uma marca da Sony, o termo Walkman era comumente utilizado para dizer, designar aparelhos portáteis, reprodutores de áudio. Brasileiro, quem tinha o Walkman? Brasileiro que inventou. Quem tinha o Walkman era muito rico, cara. Bah, o cara era muito rico. Eu pedi de aniversário, mano. Era pra ser o Walkman, cara. Pedia pra quem ia pro Paraguai lá, busca lá pra mim. Traz o Walkman. Pra que dia feliz, Diego. Que época Walkman, legal aquela. Walk Talk, quem é que lembra disso? Esse existe ainda pra quem tem, especialmente pra quem tem iPhone. O iPhone traz um aplicativo de rádio que tu pode, o Voxer, que tu pode falar entre dois iPhones como se estivesse falando por rádio. Nextel também. Ah, Nextel, isso. Nextel, exato. Fita cassete. 1963 foi o lançamento pela Philips. Caraca. Revolucionou os padrões de captura de áudio. Além da portabilidade, principal característica era a possibilidade de iniciar a reprodução a partir de qualquer ponto. Dois outros ainda, o pager ou o bip. Esse era horrível, né? Eu tinha uma amiga, Bianca, que tu tinha que ligar pra um número e aí falar com uma moça, falar assim, ó, escreve aí, Bianca, vem pra cá que eu estou aqui peladinho. Que é isso, Potter? Eu estou peladinho. Aí ela mandava o beeper aí, pegava. E a guria aí? Tem um beeper aí. Tava sem grana, tava sem dinheiro. Tem um beeper perto do microfone. Tem algum pager por aí. E finalmente, não é o meu. Não. O meu não tá acontecendo nada aqui. Não tá no bolso. Nem o meu. É algum telefone. Do Porã, com certeza, não é. Enviando dados ou recebendo dados. Não é do Porã, então. E finalmente, desta lista, Polaroid. Uma das maiores, mais importantes marcas de câmeras instantâneas de todos os tempos. Ah, era legal isso aí. Mas tá na moda de novo. Sabe que Polaroid tinha alguns motéis em Porto Alegre que forneciam se tu quisesse. É mesmo? É verdade. Tinha. O Porã é mestre. Você gostaria do serviço de Polaroid? Olha, hoje eu vou querer. Aí tu pagava mais um pouquinho. A câmera não era tão cara, mas lá. O filme é muito caro. É, o filme era caro. Mas tá na moda de novo, tem umas lojas assim, chiques, que vendem ela bem cara, assim, porque ela tá na moda de novo. Qual era a maquininha aquela que fotografava e era descartável? A Love. Eu tinha. E ela era prova d'água também, eu acho. A Love tu mandava pro correio pra revelar as fotos, né? E aí eles a máquina, né? É, tu mandava a máquina, tu não conseguia abrir a máquina. Ontem, quando veio... Aí vinha as fotos e uma outra máquina pra ti. Isso aí. Quando veio a grande revolução no mercado, que era a revelação em uma hora. Isso, lembra? Pá, pelo amor de Deus, tá brincando. Sabe que uma coisa que eu tenho saudade da faculdade era de revelar as fotos, né? Fazia a cadeira de fotojornalismo. Na sala escura? Na salinha escura. Com os colegas. Com as colegas. Eu imagino. Carlos Gervás, não era? Carlos Gervás foi meu professor. Então, mandar um abraço pro Lauro Maeda, que foi o meu de fotografia, meu professor. Por 3 semestres ele dizia: tu é um merda, fotografa muito mal. 3 semestres. Tu tá tremendo. Eu fazia foto 1, daí no foto 2 ele: porra, tu de novo? Não, cara, pior é que. Aí no foto 3 ele: pô, tanta gente boa aí, Piagas, tu ocupando uma vaga. Cara, eu fiz foto 1, 2 e 3, as três cadeiras com as fotos da vilinha da cachorro sentada aí na frente de casa. Tudo era a vilinha da cachorro sentada. Vamos lá. Falava lá com o tiozinho. E Marcos Pianjas foi então o responsável pela criação do foto 4 e 5. Né, das cadeiras. Foto 4 e foto 5. Hoje em dia o meu professor Maeda me segue no Instagram. Olha aí que loucura. Aí, pra ficar criticando, o cara critica só. Não curto. Continua ele. Continua um merda, Pianjas. Não vai daí, Potter. Uma piadinha. Piada do Potter. Apoio. Alimentos de soja dentro. Prove o novíssimo queijo tofu dentro. E aí na aula. Deus. Na aula de religião, o professor padre se volta pra loirinha mais assanhadinha da classe e pergunta: Lurdinha, me diga, quem foi o primeiro homem? Ai, Lurdinha. E a Lurdinha: ai, professor, se o senhor não se importa, eu prefiro não dizer. Classificados do Pretinho. É clá-clá, é clá-clá, é clá-clá. Classificados do Pretinho. Olá, pessoal do Pretinho, tô de mudança de uma casa de 3 dormitórios para um apartamento de apenas 1 dormitório. Separou. Cara, e não tenho espaço para acomodar uma estante e, portanto, tenho um pouco de pressa para vendê-la. Trata-se de uma estante de cerejeira escura, maciça, toda entalhada à mão. No início da década de 80. Uma verdadeira raridade que certamente não é fácil de se encontrar atualmente. O tipo de móvel que dura muitas gerações intacto. O móvel encontra-se em Porto Alegre, avaliado entre 10 e 12 mil reais. Porém, tenho um pouco de pressa para vender e, portanto, estou avaliando qualquer tipo de proposta. E-mails para vendoestantecerejeira@gmail.com. 10 pau? 10 a 12, Almir. 10 pau, uma estante? É, de cerejeira. Vem tudo na estante. Qual, qual é o patrocinador nosso aí que tem imóvel? Não, não tem patrocinador de imóvel. Colombo? No interior, talvez tenha. É, talvez no interior. Colombo? É, mas Colombo não tem móveis, né? Ah, mas tem alguma coisa lá melhor que essa prateleira de 10 pau, pô? É, pode ter. Empilha duas televisão ali, pô. E tu faz uma prateleira mais bonita e mais high-tech. High-tech. Claro, muito mais high-tech. Tudo a ver contigo, high-tech. High-tech tá na onda do momento. E mais um e-mail aqui que é o seguinte. Estou à procura da minha cara metade. Olha aí. Procuro homens entre 20 e 30 anos. Ih, ali, ah, um cara com 20 anos. Não, boa, desculpa dizer isso, mas assim, ó. Com 20 anos, ninguém é cara metade de ninguém. É. Né? É ele que tá procurando. Não, com 30, não é ela, é uma moça. Ela? Com 30 puta, também não. A Tatiane Melo. Tayane, desculpa. Ela é muito Tayane Melo. Mas ela procura homens entre 20 e 30 anos. Um homem que seja companheiro, que goste de sair, que tenha bastante maturidade. Nossa, entre 20 e 30 anos, tu não, não vai encontrar um cara com bastante maturidade. Tava indo bem até a maturidade. Não, cara, eu tenho 32. Para quem sabe ter um relacionamento sério comigo. Sou morena, tenho olhos verdes. Atenção, pessoal. 1,60m de altura. Tá bem. 19 anos. Tá bom. E tem um filho. Tá bom. Caramba. No final. Sou alegre e muito decidida das coisas que quero. Portanto, fuja desta mulher. É um problema. Como tadinha, tadinha, ela é gordinha. Ela é gordinha. Não, não é. Tu vê não. Que ela suprimiu a quilometragem dela, né? Não, não é quilometragem, é peso. O peso dela suprimiu. Ela não falou, ela falou a altura. Meço 1,60, sou morena. Olhos verdes. E tem um filho pra impactar. E as pessoas esquecer do peso dela. Deus, faltou a informação do peso. Hoje tem uma tela fantástica, muito boa sobre estacionamento. E o cara tava em São Paulo, aí chegou pra estacionar de noite, na noite em São Paulo. E chegou um flanelinha, igual estilão do Almir, assim, né? Chegou estilão ali. São Paulista. E aí o cara chegou pro estacionamento e falou assim: aí, meu, quanto é que tu vai me cobrar essa vaga aí? E aí o cara olhou pra ele assim: olha pra minha filosofia. Quanto é que tu acha que eu vou cobrar pra minha filosofia? Filosofia. Ele quer dizer fisionomia. R$150, meu. Tá louco, cara. Deus. Caramba. 150, não, não é o mês. Sim. É pra encostar o carro parado num lugarzinho e não ver o show. E sair do show. Mas e pegar uma balada boa. Essa do cara imaginar a palavra e continuar divulgando a palavra. Isso errada é demais, é demais, né? Ô, meu. Com o tio Nico, uma vez o cara chegou com um espeto assim, enfiou na nossa frente assim. E eu disse: não, não, ele não come carne gorda, cara. Disse, já tem, né? Colesterol. Colesterose. Ô, meu, eu tenho amigos flanelinhas. Tenho uma galera que trabalha na minha rua ali há muito tempo. O Marino, o Gilson e tal. E esses caras. Cara, flanelinha não pode cobrar. Entendeu? Pra cuidar do teu carro um valor estipulado. Pode. Tu vai lá, estaciona teu carro e tu dá pro flanelinha ali de acordo com a... Com, o tempo. Com o tempo que tu fica. Com, dois pila, cinco pila. Pô, cinco pila tá muito bem tá pago ótimo, um tá flanelinha, ótimo. Né, nossa, cara? É muito bem pago. Então é o seguinte, cara, a flanelinha que cobrar um valor fechado pro estacionamento... É mafioso. Tá errado, velho. Eu e o Potter, no meu carro, estacionamos um carro, o cara veio me cobrar 20 pila e o Potter foi pra cima do carro. Que isso, cara? Então risca! Então risca! Vai cobrar 20 pila, risca, hein? Meu riscou. Carro, né? Isso faz uns 10 anos e é o mesmo carro do Matos. E naquela época já era velho. Tá, ainda tá arriscado. Hã? Não, não. Eu brigava com o cara. Falei, não, não, não, 20 pila nada, 5 pila. E depois da volta. E o Matos, não, meu. Calma, cara. É meu, o carro é meu. Contato da menina. O contato da menina, então, pra você que quer ser a cara metade dela é Anne tracinho Melo, com dois L's, Melo. Anne tracinho Melo, não é underline, é tracinho. Anne tracinho. Anne tracinho Melo, 2011, @hotmail.com. E ela mela, hein? Ela mela. Anne tracinho Melo, 2011, @hotmail.com. Show de bola, eu também melo. E aí, Almirzinho, tudo bem? Show de bola. Agora tá bem, hein, Almirzinho? Tá bacana, hein? Teu aniversário tá chegando, né, querido? Meu aniversário é em 10 de fevereiro, homem. 10 de fevereiro, falta tá bastante chegando, ainda, tá graças a Deus. Nossa, tá chegando. Cada nossa, dia ele chega mais. Nós da Almirga já estamos em contagem regressiva. Que bom, Almir. Que feliz. Nós, vamos fazer uma festa surpresa pra mim esse ano, importa, de novo. Natal. Pra nós não importa. Eu demito Natal. Todo mundo. Faltam 100 dias. Pra nós não importa o Natal, não importa Jesus Cristo. Pra gente, o grande salvador da humanidade. É você, Alexandre Sepe. Oh, que isso, Almir. Sepe, né? Show de bola. Tu bebeu, Almir, hoje? 10 de fevereiro, você tem uma data marcada com a Almir, na maior festa do mundo, gente. E até lá, todas as ofertas vão ser sua homenagem, Alexandre. Que medo, cara. Que medo que me deu agora. Faltam 100 dias. Serão 100 ofertas na almirmania.com.br. Homenageando ele, o grande senhor, o grande salvador, o caminho, a verdade e a vida, Alexandre Sepe. Meu Deus. Mas por que isso, Almir? Por exemplo, primeira... Eu não compro um canal de TV só pra isso aí. Só pra mostrar o Fetter, fotos do Fetter. Não, e falar isso aí. Madrugada. Pastor, usar a madrugada. Posso fazer televisão. Boa ideia. Boa. Tem um programa legal pra tu fazer isso. É o Piangers, apresenta o Cala Boca Piangers na TV vê. Com. Ninguém vê, assiste. Mas então ali é um momento legal ali pra tu exibir assiste. Aí as minhas fotos. Não, e tudo eu mais. Gosto de ter audiência. Eu gosto, tô no Pretinho por causa da audiência. Ah, bom, aí tá. Acabou a audiência do Pretinho, eu vou pra outro. Tá bom. A gente te ajuda. O que, que eu vou ficar fazendo a aqui? A gente faz esse encaminhamento. Ouvindo. Gente, olha só. O Alexandre Fetter é apaixonado por carros. E nós, faltando 100 dias pro seu aniversário, lançamos o túnel da Marketing Mania. O túnel? O túnel. Túnel. Tuning. Ah, tuning. Tuning. Tuning. Tuning. Pra tunar o carro. Exatamente. Magalices e a tal. A sinaleira traseira azul. Azul? Luz negra, mas gente. Mas não pode. Na não sua pode. Tem que ser vermelho, homem. Não pode. O triângulo. Por que triângulo, gente? Pra que sempre triângulo? Estamos aqui vendendo o quadrado, o retângulo, o octógono e o i9. O quê? O I9 eu acho que era o I9. Nove lados. Inova. Ah, do verbo inovar. São nove lados. Não leu o texto antes, né, amigo? Giroflex, gente. O Giroflex vermelho. Os caras querem ferrar comigo também, os caras do texto, né? Não, os caras vão me redator, retângulo, octógono 8. I9, 9, né? me atrapalhei. O Giroflex, gente, pro seu carro, nunca mais vai pegar trânsito. Põe atrás de tudo. Demais, isso é demais. Exatamente. Isso é bom. E a personalização da placa do seu veículo. Podemos colocar a placa preta, que é a que tem nos Estados Unidos. Tá oficial, não pode, né? Amigo. Aqui no Brasil é branquinha. Podemos botar a placa verde-limão, que faz sucesso nas raves. Claro. Nas raves. Exatamente. Laranja, qualquer estacionado cor. No escuro. Até placa rosa. Viu, Xandrinho? Legal, né? O slogan, né? É. Muito legal. Show de bola. É o carro do túnel. Tá. Do Almir de Mania. Na almircatemania.com.br você encontra oferta todo dia, gente. Então acesse já almircatemania.com.br. Obrigado, Almirzinho. Depois, Silvano Costela. De Porto Alegre. Valeu, cara. Quero mandar também abraços e beijos aqui. Quero mandar um abraço pro Tenente Rogério, da Brigada Militar de Imbé. Baita audiência aqui, a Brigada Militar do Litoral Norte. Enfim, Tramandaí, Imbé, Capão da Canoa, ali, todo mundo nos ouvindo. Obrigado pela audiência mesmo. E pro Fernando Sete Cordas. Ô, Fernando Sete Cordas. Sete Cordas. Grande violeiro. Esse cara toca muito, ele fez teste pra entrar na tribo. Isso mesmo. Mas não passou, mas não porque rolou. Tocava muito. Tocava muito. Mas na tribo tem que ser mais devagarinho, né? Tem que ser mais na manhã. Tá certo. Certo, cara. Obrigado, então. Um grande abraço a essa galera que nos escuta e nos prestigia todos os dias aqui na Atlântida. Vamos ao show do intervalo. Voltamos em seguida com o Pretinho Básico. Estamos de volta com o Pretinho Básico ao vivo para todo o sul do Brasil, pela grande rede Atlântida de rádios, 15 minutos para as duas. Estamos com Coca-Cola, torcer é a maior felicidade. Nova Skin, um cervejão, se beber não dirija. As melhores ofertas Vivo estão na Colombo, você pode, você merece. Panvel, você sempre bem. E aí, tá bem, doutor Alceu? Mas credo, que tá bem. Agora no Pretinho Básico, bola nas costas. Manda bola aí, doutor Alceu. Doutor Peter, o Figueirense ganhou, doutor Peter. O Grêmio ganhou, doutor Peter. O Inter ganhou, doutor Peter. E o Avaí perdeu, doutor. Porque jogou com o Inter, né, doutor Alceu? Que barba, pobre. Mas do Avaí. Começou ganhando o Avaí e complicou a vida do Colorado ontem no primeiro tempo no Beira-Rio. Pobre. Eu acho que foi mais um Dorivaço. Jogou bem, hein, o Dale? Tô jogando muita bola. Muita e bola. E a torcida, Dale? E a torcida? A torcida é chata, né, cara? Eu já tenho falado isso há horas dentro do jogo, cara. Qual é a dica, qualquer Dale? Coisa, reclamo, cara. Pra que vai no estádio, então? Pra que vai no estádio é o que eu pergunto. Boa, Dale. Pra que vai encher o Se saco vai no estádio vaiar o time, não tem que ir no estádio, rapaz. Fica em casa vaiando o time, entendeu? Eu no primeiro tempo, não vai pagar vale vaiar teu time no estádio. Olha só a burrice da situação, cara. O cara paga ingresso. Muitas vezes paga R$60 de ingresso pra ir no estádio, R$50, vai no estádio, gasta dinheiro e vai o time. Não, né, velho? E o D'Alessandro falou no final do primeiro tempo, a gente mereceu que ela vai, mas tem momentos do jogo pra vaiar, né? O cara erra um passo. Vamos recuperar esse trecho da entrevista do D'Alessandro. Fala aí, Dale, como é que põe? Que fica a dica, cara. Se quer pra vaiar, eu vou no estádio, cara. Quer falar com ele, Tebes? Eu vou querer falar. Como é que tá ele, Calito? Como vai? Como é que tá ele, Andréia. André. Você perderia o Grêmio, acabou com o tabu lá no Santo. Acabou com o tabu, é verdade. E foi outro gringo que fez. 250 anos que o Grêmio não ganhava na Vila Belmiro no Brasileirão. Desde que inauguraram a Vila Belmiro. O Inter nunca ganhou. O argentino também do Grêmio, né, doutor Meira? O que disse o esputeiro? O esputeiro, né, Pedro? Um apero, pô. O que disse o esputeiro? Vamos ouvir? Ele não fala, ele não fala. É evidente, doutor, né? Pedro. Falou comigo antes, né? Pois não, doutor Alceu. Hoje é dia do Joinville, doutor Pedro. Vamos, Joinville! Joinville vai jogar com o Brasiliense às 5 da tarde em Brasiliense. Se ganhar, tá na Série B, doutor Peter! É verdade, doutor Alceu! O jogo vai passar na TV Com às 5 da tarde! Oh. TV Com de Santa Catarina. TV Com é pra Joinville, né? Boa, hein, meu? Pra toda Santa Catarina. Toda Santa Catarina, inclusive, Joinville. Brasilias e Jeque! Hoje o Jeque vai! Boa sorte, Joinville! E eu elango, doutor Peter! E vai ter um telão no mercado público de Joinville. Ah, vai ter um telão. Vai ser uma festa lá. Eu quero saber. Vamos, Joinville! Quero saber o quê? E o Elano? O Elano tirou umas foto do Tico, doutor Pedro. Ah, para, é mesmo. Ele mandou pra Nives Thelma. E a Nives Thelma vazou na internet. Ah, Nives Thelma mandou, mandou a foto pra mulher do Elano. Ah, não! Cara, isso aí tá um rolo mesmo. E aí, o Elano... Tá um rolo, escala muro. Grande abraço. Ah, sim, tá dodói. Ele tá escrito mas ali... Mas que vaca! Tá escrito ali, Elano. Elano. Meu, o negócio do Elano, assim, ó, ele separou de um relacionamento. Né? De um relacionamento. Eu vi as fotos. E que ele tem dois filhos com uma mulher e tal. E aí conheceu a Nives Thelma, enlouqueceu, pirou, separou. E aí a Nives Thelma mandou ele andar. Ele voltou pra mulher, deu declaração dizendo: não, tá tudo bem, estou bem com a minha família agora, não sei o quê. E aí, o que que aconteceu? Foi lá na casa da Nives Thelma, escalou um muro pra invadir, entrar na casa dela. Tem que respeitar. E agora, hein, como se não bastasse, tirou as fotos. E o Elano é um cara tão tranquilo no campo, né? O Porã se interessa por essa história. Mas ele fala isso. Cara. Ele vive. Mas isso aí. A história é muito boa. O nome disso é identificação. Cara, mas as mulheres também são muito chatas. Isso aí é a essência da humanidade, cara. Com o jogador, o que o Feta disse. Claro, identificação. O Elano tá processando a Nives Thelma por ter mostrado as fotos publicamente. Não publicamente, mas pra terceiros. Quando a Nilva recebeu a foto, falou: acho que eu vou mandar ampliar. Mas é que ninguém ficou com a Nives Thelma, né, cara? Pra não saber se o cara não sobe pelos muros depois. Ah, por que a Nives Thelma não recebe, dá risada? Mas o que a Nives Thelma essa tem, cara? O que ela fez? Ela é a garota do bumbum dourado, né? A garota do bumbum dourado. Não, tu sabe quem é a Nives Thelma. Ela já ficou assim com os 350 caras da Globo. Tá. Na Malhação, lá, mas meio campo só o Elano. Inclusive o Marcos Paulo. Ela tem 30 e poucos anos já. Doutor Peter, roubaram os patins do gaúcho, doutor Peter. Que é isso, né, cara? Que sacanagem. Esse belo atleta aqui é um belo de um atleta. Agora fica o meu questionamento aí pra todo mundo do Rio Grande do Sul. Um belo de um atleta fazendo um trabalho sério, tchê. Ia ganhar um ouro foto, lá no Pan-Americano. Ia ganhar foto, tirou uma foto dele com um belo de um blazer, uma gravata brilhosa. Me caíram os patinhos. É o traje da apresentação, Marcelo Sturmer. Isso, Sturmer. Tens toda a nossa força, viu? Tamo aqui, o Rio Grande te empurra, viu? O Rio Grande te empurra aí por trás, você dá um empurrão aí pra que tu consigas essa medalha. Agora, coitado do cara, vai ter que fazer lá, vai ter que fazer a participação dele no PAN. Material emprestado. Com material que não é o dele. Gurias, e aí parece que o patins que o cara usa tem que ter no mínimo 3 meses de uso pra fazer uma apresentação. Quem anda de patins sabe que você cria um clima, um romance com o patins. É verdade, o patins, você cria um affair com o patins. Você que é pai, não deu patins pro seu filho. Mas pelo menos não roubaram a calça de couro dele. A calça de couro coladinha continua. Graças a Deus, viu, gente? Não tá bom, tudo obrigado, Gauchão. Obrigado. Doutor Alceu, era isso? Acho que era, doutor, né? Doutor Alceu, o senhor pode mandar, por favor, um abraço e um beijo para os seguintes nomes que estão nos ouvindo neste momento, doutor Alceu? Mas vai então, doutor Pedro. A Dodô. Dodô. A Eliane. Eliane. A Kika. A Kika. A Sandra. A Sandra. A Ana. A Ana. E a galera do Imbé, que tá toda ligada no Pretinho Básico. E a galera do Imbé. Tive no Imbé no fim de semana. Manda um abraço também, querido, para Dacá, para Daqué. A Dacá, Daqué. Para Daqui, para Dacó e para Regininha. Vai daí, nego velho. Dois nego velho conversando num boteco. Querido, acabei de dar um jaguar pra minha sogra. Que beleza, hein? Vivo. Um jaguar? E ela gostou? Ficou emocionada? Sônia, tu tem que ver os olhinhos da véia quando eu abri a jaula, querido. Você é moçonoga. Eba! Eu esqueci de falar uma coisa muito bacana que aconteceu ontem à noite. Fui assistir o Rei ontem à noite, cara. Roberto Carlos. Sábado. Ontem, onde que foi? A empresa. Há dois dias? A empresa teve um show extra e a empresa convidou e algumas lá. Pessoas. Algumas pessoas. Ah, os mais importantes. Levanta mais a mão aqui no petinho, quem foi convidado? Eu. Só eu. Só os formadores de opinião foram convidados. Só o Neto. Cara, o cachê foi e não tá aqui. Pô, adoraria ter visto o Rei. Emocionante, porque eu nunca tinha visto um show do Roberto Carlos, né? E eu desde criança, meu pai sempre gostou do Roberto Carlos, minha mãe, minha família toda. Então foi conhecia... o primeiro, é emocionante, né? É cara, demais. Inacreditável o show do Roberto também. Carlos, velho. Porque eu pensava assim, a gente tem aquela chatura do fim do ano, sempre tem Roberto Carlos na televisão, e tal, show. Mas o show ao vivo do Roberto Carlos, cara, além da competência de uma banda maravilhosa, assim, sabe? A banda do Roberto Carlos é cheia de grandes músicos, é um show muito bem feito. E tem um momento que ele fala do amor e do sexo e tal, que ele diz uma coisa assim, as três coisas mais maravilhosas da vida eu vou dizer pra vocês. A segunda é sexo. Aí dá aquele... A primeira é sexo com amor, né? Aí todo mundo... Aí dá aquele silêncio assim... Ah, esqueci a terceira. Sorvete. Então ele vai durante o show também sorvete. Jogando umas piadinhas, demais. Né? Cara, muito bom. Agradecer aí a RBS pelo convite. Foi um momento maravilhoso de conhecer a obra e o trabalho do Roberto. Que legal, compadre. Parabéns, hein? Sensacional. Mr. P já tirou foto com o Roberto Carlos já no camarim. Sim. É mesmo, P? Claro. A história clássica aquela, né? Isso. Se abaixou, né, P? E aí sim. Bateu os joelhos na perna. E aí, de repente... Perna. E eu comprovei ali. Bate três vezes na perna do Rei. Eu olhei pra ele e disse: posso bater mais duas pra dar sorte? Vai, Pi. Aniversário de Kiki. Uma senhora idosa. Dona Kiki. Dona Kiki. Aí pediu pro filho um nenê, que ela chamava. O nenê na época com 62 anos. Meu filho, nenê. E aí ele pra mãe: fala, mamãe. Eu quero fazer uma reunião com as amigas. Preciso que tu me faça um favorzinho. Claro, mamãe. Eu arrumo tudo. O que é que a senhora quer? Arruma a festa. A festa pra mamãe. E ele, tá bom. Aí naquela tarde, o filho chama a mãe na cozinha e mostra um papelzinho que botou na geladeira. Olha aqui, mãe. Tá aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Pra não ter esquecimento, não tem problema. Primeiro, servir chá, número 1, tá aqui, ó. Segundo, servir sanduíches. Quarto, terceiro, servir mais chá. Quarto, servir docinho, viu? Aí é só ir aqui na geladeira. 1, 2, 3, 4, não vai ter esquecimento, mãe. Tá bom, nenê! Obrigado, nenê! Aí de tarde chegam as meninas, a dona Kiki, a anfitriã, acomoda todas, né? As venhas convidadas, amigas e tal. Aí ela vai lá, dá uma olhada no bilhetinho, número 1, servir chá. Cerveja! Aí vai lá e serve. Bem bonitinho na mesa, tudo aí. Enquanto conversam ali sobre sucessos atuais, aquela coisa toda. Te lembra em 1931? Aquela coisa. Ela vai até a cozinha de novo. Aí olha lá, número 1, servir chá. Aí ela pensa. Vou servir chá! Número 1, servir chá! Putz, aí serve chá. E assim vai. Vai lá, volta na cozinha, olha o papelzinho. Servir chá! 4, 5 vezes. E a mijadeira das velhas. Aí aquela coisa toda. Por fim, as amigas todas foram embora. Foi embora já. Depois de uma hora. De fraldão lotado. Já estão lá embaixo no edifício. Uma delas sussurra pra outra: olha, tu vi só a dona Kiki como tá, hein? A nossa anfitriã não é mais a mesma. Nem chá serviu pra nada! Aí a outra olha pra essa amiga e diz: mas tu tá meio caduca. Que dona Kiki, quem é essa? E assim vão embora. Aí de noite chega o filho em casa. O nenê, 62 anos. Aí chega em casa, olha pra mãe e leva um susto no que vê, né? Sanduíche tudo ali, intacto, os docinhos tudo na mesma posição que ele deixou. Aí olha pra mãe: mamãe, o que que aconteceu aqui? A dona Kiki olha pra ele: acredita que aquelas éguas nem vieram! Ô, meu, fica a dica. Fica a dica pra você que tem, enfim, que tá se encaminhando aí pra essa faixa. Pra velhice. Pra velhice, né? Digamos assim. Pra melhor idade. há remédios que previnem o Alzheimer. Há hábitos também. Há hábitos e remédios que previnem o Alzheimer. Então, não... Previne não, o quê? Não se entregue, né? Faça uso da tecnologia a seu favor. Hernani Fernandes. Ou a medicina a seu favor. É ler, fazer palavra cruzada, exercitar o cérebro. Exercitar o cérebro, que faz a diferença. E uma dica é fazer durante o dia algumas atividades que você faz com a sua mão de... predileta. Ah, eu faço muito! E aí é o seguinte, inverter, por exemplo, assim, acender luz, inverte. Trocar, fazer tudo com a escovar mão. Digamos, eu que sou destro. Vou usar sempre, assim, pra escovar os dentes, pentear o cabelo arrumado, fazer tudo com a mão ao contrário. Nascer de novo. Eu já tentei fazer com a mão ao contrário, não deu certo. Mas a outra também não. Não é a mesma coisa. A alimentação não ajuda, né? Porque eu tenho um amigo vegetariano que tem Alzheimer. Preparei um churrasco gordo pra ele esses dias, foi maravilhoso, cara. Ele comeu? E o interessante é que essa coisa de celular e tudo, esses dias eu fui tentar memorizar um simples número de telefone que há muito tempo eu sempre decorava com facilidade, não difícil. Consigo mais, cara. É muita informação, cara. A gente recebe muita informação todos os dias. É que hoje em dia tu não olha mais. Tu não exercita mais tanto a memória. Mas tu que toca e canta, tu já tá exercitando muito essa parte importante do cérebro. Ao lembrar as letras e lembrar dos acordes. Toca e canta. Toca uma pra mim cantando, Pia. Ele toca em picada, esqueceu um pouco a letra do Jesus Cristo, né? Foi essa que eu esqueci. Volta e meia, esqueça alguma. Volta e meia, esqueça. Sabe que então eu não preciso fazer nada, né? Porque eu canto bastante, né, Magnata? É verdade, e né, E faço Paulo? Muita palavrinha cruzada. É verdade, palavrinha Paulo. Cruzada, tô sem palavrinha Leva cruzada. Leva horas pra fazer um. Demora, assim, mas faço, né, Magnata? É verdade, é isso Paulo. Aí. Tá bem, queridos, era isso. Vai aí, mete a última, Potter. Pérolas do Twitter. Não basta ser pobre, tem que sair na rua com abadá. Tem pessoas tão gordas que nem a carapuça serve. Bipolar é meu cabelo. É lindo em casa e feio na rua. Acho que meu despertador tem inveja do meu relacionamento com a cama. Só pode. E o amor é tão cego que ainda não me viu. Bom demais, hein? Baita frase. Era isso por enquanto. Vamos ficando por aqui com este Pretinho Básico, agradecendo a sua audiência, a sua parceria e preferência pelo PB. Coca-Cola, torcer é a maior felicidade. Nova Skin, um cervejão. Se beber, não dirija. As melhores ofertas Vivo estão na Colombo. Você pode, você merece. Panvel, você sempre bem. Voltaremos logo mais às 18 horas e vem aí mais um Cabelo no Espaguete com o Aldo e o Porco Paulo de Teutônia. Quero convidar toda a audiência da Atlântida que escuta pela 94.3 de Porto Alegre, 104.7 da Praia, pra continuar comigo na tarde aí fazendo um barracão bem gotosinho.